Obrigado, eu chamei o São Lago na Lua e direito no 21 décima lado. 219, eu chamei no 220, boa noite, boa tarde. Alvembro, acho que o risco foi autorizado, pistão no 7, no 40 graus, 129. Livre pouso no 7, no 0, acho que estamos de alarma até 500 pés. Chama o centro Recife, frequência 128 decimal 3,5, voltando no 23 decimal 8. Em decimária, a segunda área 238. 128 decimal 3,5, a vinda 919. 2835, 238, boa noite, obrigado. base na escuta da torre? Prossigam 19. Todos autorizados, pistão 0, 140 graus, 12 nós, ajuste 90 nós. 32, entre pouso, 869. Menor da rua, no solo 20, direito, 121, versão 9. Direita, versão 9, rua 8 menor. 494, acionando a indicação dessa via chegada da Venda de ônibus de voo 5050. Certo, informa o tráfego vertical do marcador externo, mantendo aqui os pés, ao raio são 44. Tráfego 12 horas, 25 milhas, como sudeste, passando 125 para 380 da TAP, 2320 da TAP. Tráfego 10 horas, 21 milhas, como nordeste, passando 105 para 4013 da 2321 da companhia. Tráfego 10 horas, 17 milhas, como nordeste, passando uma centena para 4 mil pés, e 2321 da companhia. Chame Centro Recife, frequência 128, decimal 8, alterna 135, decimal 3. Local de sobrevoo 510. 894, desce para 2, metais, hoje do altímetro 908. 2908, está 38, normal. Pode voar, dona, da 3894, para o localizador, direita 070, ponto estabilizado. Direita 070, não é estabilizado, está 38, normal. Salvador, bom 966, passo 8-0. 966, sem identificação dessa via, chegada a Gomes de Ona, nível de voo 080. 7-680, bom 966, aqui no Repetindo, 45, desça para 4 no 10, eixo de altíssimo 09. 4.018, vou lá, vem para 3. Chamando 43, desça para 2 no 10, autorizado final do procedimento na FUI, reforço do lugar. 23894, está ligado? Afirma. 23894, chama o turno, não é o turno, não é o turno. 23894. Gente, afaste pro agora Nordeste e chame o controle, 018, tá ligado? Governo, valeu, tá? Oi, Salvador, boa tarde, 23894, autorizado, ele é Mac 20. Boa tarde, 23894, seja autorizado, pista 10, 9, Zero, zero, zero, noite, confirma o vento, por gentileza. Vento no 5 graus, uma vez mais. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Número 2 na aproximação, número 1, às 10 horas, 9 milhas, rumo oeste, já em 2010, com 175 de grau. Fecha, está batendo 200 mais. É 2 é para 170 mais, rumo 645. Caso negativo, mantenha presente o comentário de alteração. Pronto, 215. 9966, para o localizador direita, por 170, plano estabilizado. Direita, 170, falar, estabilizado, gol 970. 070, por adesso para 3 metais, hoje, 2008, gol 996. Para 700, descendo o PCO, gol 996. Temos já grava com freio. Ah, terra, venda, terra, venda. Eu já bravo, mantendo o código seguro, aguarde. Sim, tá, já bravo. 1966, como o helicóptero mantendo cash pés, a 2 milhas à direita do marca do extremo, posição 44. 79, isso, vou lá, fechando o turno, no meio do 1966, 12 horas, 8 milhas, mantendo 1,65 de grau. 1966, desse cara, 2 metais autorizados, sinal de procedimento, falso autorizado. 2 mil autorizados, procedimento, falso autorizado, falso. Negativo. Confirmando da presente litoral sul, reporte visual com farol de Itacoa. Tá, vida brava. 9-6, plano estabilizado. Estabilizado, 9-6. 9-6, para 2 metais, chame o torre, no momento do 5-9-5. Tráfego à frente agora com 4-0 mais graus. Chame 20 para o Itapuã, grande abraço. Norte, vertical, outra ponta. Correto, chave da rampa, outra ponta. Correto, outra ponta. Correto, 645, no Carlos 4, 8, direito, 1, 2, 1, 2, 1, 9. 2, 1, 9, Sierra Uniforme Mike, descent to 4,000 feet, 4,000 feet, QNH 1018. 4,000 feet, 1,018. Cruzado, cruzamento, Sandia Bravo. Cruzado, aproximação para a linha de mal. Pouso a critério do comandante. Vento no 4 graus, 1, 2, 9, ajuste no 0, mais. 1, 2, 9, mais. estabilizado ele. Estabilizou 989. 989, chama em 28, você vai dormir 98, 995. Valeu, boa noite. Boa noite, voo 989, estabilizado no ILS. Boa noite. Clear final RS X-ray approach, Lost altitude here. How far? 2,000 feet. 2,000 feet. QNH 1018. We've established on final approach runway 10. Zulu 00. Mike, good evening. Alice, 1-0. Linha 20 no Xanai, mantenha 1-0. Lucia, Zoyne, from Mike. He is clear to land on 10150 degrees and to not see an age 10180. Fifth line 10, 1018. This is Zulu Sierra, Sierra for Mike. Decolado ao 59, chame o controle, frequência 120, décima 8, boa viagem. 4208, 4206. Dois salvadores, 4206, boa noite, está na boca, 810. Mas o 4206, contemplado na decolagem, subavia, saída Fuca, transmissão com o uniforme, vejo 340, 250. Só 350, Fuca, Ruas, 4206. Xanem 6201, autorizado a linha e manter. Vale, irmã 601. Serra uniforme Mike, on the ground at 02, leaving the runway next to the right, X-ray echo and contact for the ground control. 1-1.9. Okay, next right, echo and 1-2-1-9 as you leave for Mike. 40 graus ou no 49. Eu já falar, 011. Chame o controle 120 desse 08, daqui a pouco. Boa noite, contato com a Dato, seja no... Boa noite, contato com a Dato, Maria Jovem, 0 via Saída Sabono. 0 a 0, Sabono, 0 a 1. 0406, chame o centro de frequência 1, 2, 1, 6, 5, alternativa 1, 2, 5, 4, 5. Cifra 8, 6, 11, próxima ponte 0, 9, 0, uma ponte. Bruno 869, autorizado decolar, pista no 0. 1, 4, 0 graus, 1, 1, 1. Velhar decolar, 1, 0, 1, 8, 6. Decolou 09, chama o controle 10.8. 869 boa noite, contato aberto, via Saída Arbor 1 para o nível de voo 360. Via Arbor 1 para o 360, 869. Alô 601, chame centro Recife, frequência 928, decimal 35, alternativa 23, decimal 8. 2835, secundária 238, funcionário 6201, boa noite. Então vou.